sapatos, uma Ferrari na garagem, uma casa de cinema em Beverly Hills ou Ipanema. Se eu não tiver o teu amor, se eu não tiver o teu amor, a maior riqueza que o homem pode conquistar é o seu amor. Quem concorda, diga yeah, yeah, yeah, yeah. Meu Senhor, o maior tesouro que o homem pode desvendar é o seu coração. Quem concorda, diga yeah, yeah, yeah, yeah. O paraíso fiscal da minha vida. Deus, o paraíso fiscal, meu investimento real, mesmo sendo eu natural, posso ficar sem ele. Deus, no paraíso fiscal, meu investimento real, mesmo sendo eu natural, não posso ficar sem ele. Se falasse a língua dos anjos e dominasse a ciência, um jatinho particular, um motorista no meu Jaguar. Se eu não tiver o teu amor, oh, oh, oh. Se eu tiver o teu amor, a maior riqueza que o homem pode conquistar é o seu amor. Que tu guarda, diga que, que, que, que. Meu Senhor, o maior tesouro que o homem pode desvendar é o seu coração. Que tu guarda, diga que, que, que, que. O paraíso da minha vida. A maior riqueza que o homem pode conquistar é o seu amor. Quem concorda, diga yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Meu Senhor, o maior tesouro que o homem pode desvendar é o seu corpo. Sem ele, Deus, o paraíso